Está no ar o Taverna Cast. Fala galera, tá começando agora mais um podcast da Taverna. Hoje a gente tem aqui vários convidados novos. Paulo Antunes, do God Mode Podcast. E fala aí. É, Lula Molusco, do Finado Orion. Opa, esse que nos fala. Cetista, do Finado Orion também. Cetista do Finado Orion e do Corrente Cabine do Tempo. Ah, bom saber. E General Jota. General Jota, que é do Finado Orion também. Finado eu Orion sou do Finado também. Orion, do Finado só que agora Orion eu tô E claro, tem eu aí que eu não sou de Finado nem de outro podcast nenhum. Bom, galera, hoje a gente vai falar aí da... A gente teve a conferência da Microsoft aí pra anunciar um novo console. A gente teve várias informações reveladas. Vamos começar falando do nome. O que vocês acharam? Lula Molusco, o que tu achou do nome, cara? Cara, eu achei legal. Eu gostei. Xbox One. É sonoro. Gostei. Achei bacana, assim. Não sei, tipo, não sou marqueteiro, né? Mas dizem que quando você faz um produto, ele não pode ter um número menor do que o seu concorrente. Só nesse aspecto vai ficar meio estranho, né? PS4, Xbox One. Mas eu acho que é um nome bem universal, assim. Não sou um marqueteiro, né? Eu gostei do nome, é sonoro. Entendi. General? Eu achei... Sei lá, cara, acho que não fez nem cheiro. Eu só achei esquisito, realmente, ser tipo Xbox One, Xbox One. Mas deve ter alguma coisa... Tem alguma coisa que esses marqueteiros fizeram pra definir esse nome que eu não entendi, mas pra mim tanto faz, cara. Entendi. Paulo, o que tu acha? Ah, cara, isso aí é a Microsoft dizendo que eles estão mais ou menos dando um reboot, estão definindo o sistema deles agora e vai ter Xbox One, pra depois ter Xbox Two, Xbox Three, Xbox Four, e por assim vai. E eu até gostei daquele boato que surgiu do nome Infinity, só que eu parei pra pensar, se fosse Infinity, o que que ia ser o próximo depois, né, cara? O que que vem depois, né? De infinito? Nada, né? Pois é, eu também. É cetista, o que tu achou? Não, acho que eles explicaram bem claramente a ideia do One na apresentação. Toda aquela primeira parte com o Don Matic lá, né? Que ele falou: ah, nós queremos ser a máquina de entretenimento da sua casa, que é a única máquina que você precisa. Para acessar todo o seu conteúdo, vai ser a máquina all in one. Então a ideia do Xbox One é que é a máquina única que você precisa para acessar todo o conteúdo de entretenimento da sua casa. Então eu achei a ideia era mais ou menos esse caminho que eles estavam indo mesmo, até no Xbox, no 360. Desde o Xbox 1, cetista, eu acho que isso. Porque já tinha aquele Media Remote no Xbox 1, ele já tinha funções de mídia que outros videogames não tinham, né? Mas é claro, você tinha que comprar o remoto separado, essas coisas, mas eu acho que essa é a estratégia da Microsoft desde o começo, assim, que o Xbox seja um hub multimídia na tua sala. Nesse aspecto, eu acho que eles estão seguindo aquilo que começou lá atrás. Né? Mas realmente esse nome eu acho que é melhor para representar isso do que o dos outros dois anteriores. Eu também acho. Até o 360 é a ideia de que ele é completo, né? Uhum. Um círculo completo, faz tudo. Então eu gostei do nome, achei legal, achei que a ideia por trás do nome também foi legal, achei que foi bem representado. É um nome fácil, não é o Wii U, entendeu? Que é nome assim, o Wii. É um japonês dando nome pro negócio. Uma ambulância. E passou um tempo, a gente acostumou. E o I ficou normal pra gente depois de um tempo. Mas aí é engraçado quando coloca o U na frente, confunde tudo de novo. Então, o One é simples, clássico, entendeu? Eu achei legal. Por mim, eles acertaram nessa, pelo menos. Nessa eles acertaram. Só pegando um gancho aí, o que o cetista falou, eu preferia na época que a Nintendo usava o nome dela como marca do videogame. Eu tô até agora torcendo por um Super Nintendo 2, coisa que eu não sei que vai acontecer. Pois é. É, exatamente, a gente chegou a comentar isso, assim, o nome Wii U pra mim foi um fracasso, porque todo mundo que vê o Wii U acha que é um novo acessório do Wii, e isso pra Nintendo é muito ruim, entendeu? Sim. Mas sabe o que eu acho que isso afeta mais a Nintendo do que a Sony e a Microsoft? Porque a Nintendo é única e exclusivamente conhecida por games, então Nintendo é sinônimo de games. Se você falar Microsoft ou Sony, não é só games que vem na cabeça das pessoas, né? Então eu acho que é uma coisa que até afeta a Nintendo, mas os outros dois fabricantes é uma coisa que eles não poderiam usar, tipo, Microsoft, Xbox One, Sony, PlayStation. A PlayStation é uma marca bem sinônimo de videogame, né? A Xbox se tornou nessa geração. Então eu acho que isso funciona, mas pra Nintendo. Pras outras, acho interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas acho interessante que pras outras, acho que não funcionaria, porque são empresas com outros ramos de atuação. E visto que a Nintendo hoje em dia é a única que trata videogame ainda como brinquedo, né? Aquilo ali é um brinquedo. É, a Nintendo tá tomando um caminho que eu não concordo muito. Ela não vai se dar mal, isso eu sei que ela não vai se dar mal. Não vai se dar mal porque ela tem dinheiro nunca no caixa. Vai, cara. Não, ela tem dinheiro em caixa e ela tem ela jogos... Ela tem o 3DS, cara. É. Vai carregar. É, e ela tem jogos que vai fazer as pessoas comprarem o Wii U. Assim, eu comprei o meu Wii U foi circunstancial, porque eu não tava aqui, eu tava fora do Brasil na época do lançamento. Então eu falei, beleza, se eu for comprar, eu tenho que comprar agora, porque senão eu vou voltar pro Brasil, não sei quando que eu vou viajar de novo, eu vou ter que comprar R$2.000, R$1.500, se sair algo bom. Então eu comprei, assim, relativamente barato o preço de lançamento, e por isso eu tenho, mas eu não, nem toco nele, entendeu? E ali sim, pra mim a Nintendo não vai acabar, porque ela tem jogos que, quando ela tiver na merda, ela vai falar assim, pô, lança um F-Zero, lança um Star Fox, lança Mario Kart diferente. Manda um recadinho pra eles lá, que eles começaram a lançar essas paradas. Olha, eu acho que Dinho Corleone, nesse momento, está fazendo trabalhos, despachos, mas também acho que não vai acontecer. Não é forte. Eles ganharam o Sonic agora, cara, também, então, pô. Mas é provisório. Porra, a franquia que tava riquíssima ultimamente. Mas é provisório também, né, cara? Mas sabe que eu tenho a esperança boa da Nintendo ter pego o Sonic, cara? Porque, pode, assim, o Sonic tava de uma forma que não dava pra continuar. Então é uma esperança que a gente tem pra gente ver um Sonic bom como era antigamente, entendeu? É, você botar o time que faz design de jogo pro Mario e falar assim, façam o voodoo que vocês fazem aqui para o Sonic. Aí quem sabe pro Sonic? Pois é. Incrível a força da Nintendo, porque estamos também no cast da conferência do Xbox. É, pois é. Era o que eu ia falar. O evento da Microsoft foi tão ruim assim que a gente tá falando de Nintendo, galera. Pelo amor de Deus, vai, vamos. Pois é, vamos. Eu tenho uma dúvida sobre o novo Xbox. Será que metade daquelas funções vão funcionar aqui no Brasil? Porque realmente eu não me vejo falando assim: Xbox, é programa do Silvio Santos. Pois é. Brasileiro é o CD. Adiantando o assunto, a gente teve na parte de entretenimento que o Xbox lá fora vai ter. Eu acho que especificamente nos Estados Unidos vai ter conteúdo exclusivo da NFL. Que você vai poder ver estatísticas dos jogos e várias coisas sobre o jogo. Cara, assim, eu sei que, conhecendo a maioria de escutar os podcasts de vocês aqui, eu conheço, a maioria não curte futebol. Mas vocês não acham que a Microsoft iria ganhar, assim, sei lá, botar em números burros, assim, 70% do mercado brasileiro, se colocasse um conteúdo do Campeonato Brasileiro exclusivo, por exemplo? Aí vai depender se ela assinar com alguém daqui pra fazer parceria, porque... Sim, claro. A boa notícia disso é que a Microsoft, o time da Microsoft aqui no Brasil, a gente tem fábrica, é o único país fora da China que fabrica, manufatura Xbox, o time daqui é bem forte, então eu acho que eles nesse momento devem estar desesperadamente correndo atrás de parceiros de conteúdo aí pra exatamente trazer isso pro Xbox One no Brasil. Então eu acho que no lançamento, aliás, eu tô lendo aqui, enquanto a gente tá conversando, tô lendo a IGN pra ver as novidades, eles já confirmaram que o Xbox Live TV lá, que você usa o Xbox como cable box, né, que você coloca o cabinho da TV a cabo e ele roda todas aquelas funcionalidades lá, só vai funcionar para os Estados Unidos. O que não é surpresa para todo mundo, com certeza só ia funcionar lá. Ou seja, a nossa esperança de ver Bangu e Flamengo pelo Xbox não vai rolar. É isso que você tá dizendo. Mas eu acho que eles estão bem, eles devem estar bem forte aqui atrás de parceiros para exatamente colocar esse tipo de conteúdo no console, sim. Eu só não sei. Muito frustrado, achei que eu ia ver Santos e Portuguesa Santista por aí, não vai rolar, cara. A gente pode até fechar com a ESPN aqui do Brasil, né, cara? Talvez. Não sei se seria bom fechar com a ESPN, não, cara. Apesar de ser o parceiro deles lá. Porque é que a Globo, né? Então, fecha com a Globo, tem Multishow, tem Sport TV. Que beleza. Isso, fecha com a Globo logo, eu aproveito, nunca mais vou ligar essa porra de videogame. Vai meter o Galvão narrando o meu jogo, Deus, né, cara? Eu ligo meu videogame, eu tô escutando o Galvão. Tem que fechar com a Globo, empresa holding que segura todas as outras, não a Globo TV. Tem que fechar com o Sport TV, com o Premiere. É isso que eu ia falar, com conteúdo assim. Se for vassar novela, eu não compro, eu não ligo mesmo, cara. Não tem saco. Xbox, amor à vida. Aí vai lá a novela. Quando começou aquele papo lá de parceria de esporte, sabe aquele meme do Bob Esponja que faz um arco-íris com a mão assim, nobody cares? Eu tava assim, nobody cares. É bem assim mesmo, cara. Então a gente vai entrar agora um pouco na parte, na parte de hardware do Xbox. Ele veio bem parecido com o que a gente tem com o PS4, porque a Sony anunciou no PS4. 8 GB de memória, 500 GB de HD. Wi-Fi é óbvio, né? Uma coisa que me chamou antes é HDMI in-out, que eu creio eu que seria isso que eu acho o cientista falou do conteúdo de TV que só vai ser passado lá nos Estados Unidos, certo? Sim, é pra fazer. Ele é um DVR, né, cara? Ele vai gravar conteúdo também. Legal. USB 3.0, e a grande novidade, que eu já tinha até comentado com o general, que a gente não acreditava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. Vai vir com Blu-ray. Atrasado, mas com Blu-ray. Acho que tava na cara, né? Você tinha dúvida? Não, a gente tava achando que iria... Tava, né? Quer ser o centro de entretenimento da casa e não vai ter Blu-ray? É sacanagem, né? Pô, exatamente. Virou padrão já. Cara, eu tava pensando isso vindo pra casa hoje. Tipo, a gente que tá seguindo... Assim, eu não sei a idade de vocês especificamente, mas eu tô seguindo... Essa foi a primeira e única geração que eu segui do começo ao fim. Todos os jogos, tudo certinho. Então, só eu sou uma das poucas pessoas que lembro todo aquele... Aquele bafafá que foi de HD-DVD versus Blu-ray, qual ia ganhar, os dois estavam tentando ser padrão, blá blá blá. Cara, hoje em dia isso tá meio, tipo... Eu tô me sentindo velho aqui, né? eu tenho 34 anos, eu tô me sentindo velho aqui, eu já acompanhei mudança de VHS pra DVD, tá, pô? Eu também tô me sentindo velho, cara, não é só você não. Você passou do vinil pro CD também? Sim. Pô, cara, eu tive um toca-disco de vinil aqui, cara, eu tenho até... Eu tenho. Apesar de não ter o toca-disco do vinil, eu tenho até hoje o disco vinil do Mamonas Assassinas, cara. Clássico, hein? Olha! Que mal, hein? Pois é. Então, galera, aí... Vamos falar um pouquinho do entretenimento. Esse conteúdo exclusivo da NFL. A gente tem agora uma arquitetura de multitarefa, que você vai poder navegar e assistir TV ao mesmo tempo. Alguém vai navegar no Internet Explorer? Se der um certo, é o frio na espinha, né? Cara, até o Lula falou lá durante a conferência, pô, dá sempre um frio na espinha quando eu escuto Internet Explorer. Dava um frio na minha espinha também, cara. Tipo, sempre que ele falava Internet Explorer, Não, assim, eu não vou... Eu não acho que eu vou ficar acessando a internet enquanto eu assisto algum conteúdo. Mas eu atenderia o Skype, por exemplo. O Skype eu achei uma boa ideia também. A gente tá indo pelo que a gente viu na conferência. Mas imagina as possibilidades de você poder ter um console que é multifuncional, não só durante conteúdo que você assiste, mas jogo também, entendeu? Eles falaram, uma das coisas que eu achei bem legal que eles falaram, se eu tô jogando BioShock Infinite aqui na minha casa, por exemplo, aí eu desligo o console, aí eu vou lá na casa do Lula, eu entro no meu perfil e ele tem o BioShock Infinite, eu entro no meu perfil e eu consigo voltar a jogar o jogo exatamente onde eu parei, por causa da funcionalidade cloud, entendeu? Mas vocês sacaram como isso vai funcionar? Isso vai funcionar parecido com aquela que o PS4 vai trazer, que você acessa via remoto, ou você vai baixar o jogo pro console, sei lá, do Lula que você foi na casa dele? Você tem que ter o jogo instalado, cara. É requisito mínimo ter o jogo instalado, por isso que eles colocaram 500 GB. Sim, entendi. 500 GB, cara, o HD do meu PS3 é 500 GB daqui, eu entupi ele de jogo já, cara. Mas leva em consideração a PSN dando jogo de graça, será que a Microsoft vai falar isso? Isso é brabo, não vai, né, cara? Não vai mesmo. Eu tô com um amor tão grande pela PSN Plus que eu não consigo ter pela live, assim. Somos dois, cara, somos dois. Somos três, então, porque também... Nossa senhora. Pô, pra tu ter ideia, eu vendi o meu Sleeping Dogs porque eu ganhei de graça. Pô, cara, mas sabe o que eu te digo? Meu segundo ano de PSN Plus, eu paguei com o pé nas costas com os jogos que eu vendi de Xbox que eu ganhei lá. Então, mas sabe o que eu acho desse lance das funcionalidades, assim, na parte de TV? Vocês já passaram na frente de uma Smart TV? Sim, eu tenho uma Smart TV. Então, cara, tipo assim, eu acho que isso é um negócio que... Eu acho legal a parte de integração com games, mas essa outra parte, tipo, pô, cara, tava vendo uma Smart TV outro dia que... que tinha Android instalado, funcionava com movimento. Sério? Acionava, é, e era, nossa, acho que era, é, então, é, era um negócio, acho que, cara, era tipo R$2.000 a TV, a TV de 40 ou 42 polegadas. Eu olhei e falei, nossa, cara, que achei legal, falei, não me senti, vou trocar a TV que eu tenho agora por conta disso, né? Não acho que mudaria tanto a experiência, mas eu acho que a maioria dessas funções, assim, na parte de multimídia, as Smart TVs vão oferecer. Eu acho que eles vão ter que trabalhar muito isso na parte interativa com games, né? Igual esse exemplo que o setista deu aí de BioShock, para poder justificar, porque eu acho que isso vai ser um commodity de mercado aí no prazo que quando o console começar a se popularizar, né, daqui, sei lá, um ano e meio, dois, eu acho que isso aí vai ser um commodity, todas as TVs vão estar oferecendo. Entendi. Falando um pouco do Kinect, a gente teve a melhoria do Kinect com relação ao comando de voz. O comando de voz foi melhorado. Não escutei nada a respeito de reconhecimento de voz. Por exemplo, tô eu e minha namorada aqui, aí entro eu no Kinect, entro lá no jogo, não sei o que, aí ela tá de saco cheio e grita lá da sala, desligar Xbox, aí o Xbox vai e desliga. Vocês viram alguma coisa do tipo? Não, sim. Mas é uma boa trollada isso aí. Mas cara, eu vi na demonstração o indiano lá, né, mostrando que ele vai reconhecer você, né, você não vai precisar alugar. Então, eu não sei se ele vai usar a voz, mas a câmera, né? O que eu achei interessante é, pô, um lance de reconhecimento biométrico que no palco pareceu muito bom. Quero ver funcionar na minha casa. Mas eu acredito que tem que ter um recurso assim, cara. Se ele for uma coisa tão responsiva, ele precisa reconhecer a pessoa pela voz, mas algumas características do corpo, né? Você tem que estar próximo. Acho que não adianta ser só a voz, né? Ele deve ser assim, porque até que os outros Xbox não tinha como, porque o Kinect era um acessório. Nesse, eu acredito que a tecnologia deve estar muito melhor e deve ser feito um uso muito melhor do Kinect, por conta de ter todo, tem todo o Xbox agora, né? Qualquer Xbox vai ter. Eu, pelo menos, eu acredito que terá, né? Sim, eles já confirmaram que Kinect vai sair junto com não tem Xbox bundle 20. Sem Kinect. Não, não existe. Kinect acabou, não existe. Então, é porque acho que isso é extremamente necessário se eles querem que realmente qualquer fabricante de jogo faça alguma coisa que vá beneficiar a gente como jogador. Acho que o reconhecimento físico, o reconhecimento de imagem da pessoa não vai ser tão difícil, porque agora ele tem a resolução de 1080p, né? Full HD. Então, acho que o Kinect é Full HD. E tem a câmera wide angle que pega, consegue te reconhecer melhor dentro do espaço. Então acho que não vai ter mais tanto problema de o quarto precisa ser gigantesco. Enfiar uma GoPro dentro da parada, então? Pô, alta resolução. Enfiar uma GoPro dentro do bagulho. Mas isso também era o básico do Kinect, né? Que é melhorar. Eu acho que o primeiro Kinect ele veio como um acessório. Não bem assim, mas um acessório beta, cara. Vamos ver o que ele é possível fazer. Porque assim, ele mostrou que é bem poderoso, mas ele ainda não disse ao que veio. A gente não tem nada que a gente realmente, nossa, vou comprar o Kinect porque ele é bom pra isso e aquilo. Entendeu? Não tem nenhum jogo que preste pra começar, né? Pois é, poucos os jogos, Skyrim usa um pouco, entendeu? Acho que o Mass Effect... Ele usa aquele lance de voz e tudo mais, que é só um gimmickzinho interessante. Agora, um jogo dedicado ao Kinect já foi provado que é uma porcaria. Todos eles... Ah, cara, eu tenho o Dance Central, mas eu acho que é o único software que efetivamente justifica. Mas aí você dá uma festa na sua casa, fica bêbado e as namoradas adoram agora. Exatamente. Agora, vai tentar jogar algo um pouquinho mais sério, tipo Steel Battalion, que recebeu notas horríveis porque não funciona simplesmente. Falando um pouco agora do joystick, parece que ele foi melhorado, né? Ele agora, o direcional dele é em cruz, parecido com o que é o da Nintendo. Ele não é mais aquele círculo com a cruz no meio. Pois é, eu tenho o controle prateado do Xbox que saiu depois, que eu não sei por que não vende aqui no Brasil até hoje essa porcaria, amigo meu trouxe dos Estados Unidos. E ele tem esse sistema, você gira o direcional, ele vira uma cruz, ou então ele vira um negócio mais circular. Mas esse seu aí, cara, é uma edição especial. E também tem o do... Pois é, não sei por que você... Devia ter se popularizado isso aqui, né, cara? Ele é muito bom. Cobrar mais caro, né, nessa opção, né? Cobrar mais caro. Ele é muito bom, ele é muito melhor que o controle normal do Xbox, cara. Eu sempre gostei dele, assim. Acho que não precisava mesmo mudar muita coisa, não. Não, eu acho que precisava de duas coisas o controle do Xbox. Ter o D-pad melhorado, né? E precisava de bateria interna, mas o D-pad eu vi que eles melhoraram e a bateria eu não tenho certeza ainda. Bateria interna também, ela vai ser. Não vai ser mais com pilha. Isso ser é com... bom. Ah, isso é uma coisa do século passado, né, que o Xbox 360 usava, né? Então vamos ao que interessa, né? Falar dos jogos. A gente. É, Os primeiros vai ser jogos. muito curto agora. Então agora para fechar, a gente vai falar dos jogos. A gente teve aí a EA foi a grande parceira da Microsoft nessa conferência. Ela anunciou o Madden 25, NBA Live 14. O jogo UFC, que, assim, eu ouvi falar muito bem do outro jogo UFC que saiu pra geração passada, geração Mas atual, ele na era verdade. feito pela como é que era o nome daquela empresa que acabou? THQ. É, THQ, né? EHQ. Aí, pô, a EA comprou agora. Vai ser o primeiro UFC que eles estão fazendo. Mas a EA comprou a THQ ou comprou Não, os ele direitos do comprou o jogo? jogo. Ele comprou os direitos do Direito. jogo. Então aí já é um pouco, já dá um pouco de medo, porque primeiro jogo assim a gente não sabe o que eles vão fazer, né? É. E a grande febre de brasileiro, que é o FIFA 14, que vai ter até um conteúdo exclusivo lá com um tal de um card game. O que vocês estão esperando aí desses jogos da EA, que a EA vai Sabe o que eu lançar? acho mais engraçado, cara, disso daí? Tudo. É que é incrível como Algo. nas conferências da Microsoft eles apresentam coisas que vão sair para todo mundo como se fossem exclusivos deles, cara. Pois é. É, cara, tipo, meu, cara, na boa, você acha que FIFA 14 não vai ter no PC, no PlayStation É, a 4, única coisa que no vai ter Wii U, no exclusivo 3DS? lá é que vai sair DLC antes pro Xbox. É, cara, na boa, eu acho isso pífio, pífio, pífio, pífio. Eu esperaria realmente, eles falaram que tem exclusivos, essas coisas, mas realmente eu gostaria de franquias que justificassem, olha, ó, isso aqui, ó, only on Xbox. Não 90 dias de exclusividade de um DLC. Bom, o NBA vai voltar também, porque tava num limbo aí já faz um tempinho, né? Acho que ano passado não teve um jogo da NBA. E, bom, como basquete é o único esporte que ainda dou algum valor, acho que é a única coisa que me deixaria remotamente interessado. Cara, ó, eu vou dar um passo atrás aqui e falar em questão dos lançamentos de jogos que eles fizeram. Eu acho que a Microsoft fez certo. E fez melhor do que o evento da Sony em fevereiro, de separar as coisas. Então, o foco desse evento foi a O parte Xbox. técnica, Exato. as funcionalidades do console, as coisas novas, a parte técnica, o que que ele tem que diferencia ele do Xbox 360 e as possibilidades que os jogos podem ter com essas coisas novas. Eles falaram muito da cloud, falaram muito dessas coisas. Eles Na tiveram o luxo de E3. fazer isso porque eles estão há 3 semanas da E3. Sim, A Sony estava há meses, né, cara? Então tinha que ter mais coisa na Sony. o que foi outra decisão acertada deles, esperar até agora para poder fazer um evento, vai estar tudo fresco na cabeça de todo mundo, e daqui a 2, 3 semanas tem a E3 e eles vão abarrotar a gente de jogo na E3, porque tudo isso que foi conversado hoje, eles não precisam repetir daqui a 3 semanas. Então daqui a 3 semanas eles podem pegar, sei lá, 10 jogos e tomar mais tempo com cada jogo para mostrar como esse jogo vai funcionar diferente no One, ao invés de só falar que os jogos existem. Então é. Eu espero que sim, né? Porque nessa geração Sony massacrou a Microsoft em termos de exclusivo, assim, Sim. de jogo, cara. Mas aí a Microsoft já falou que pro primeiro ano eles têm 15 jogos e 8 deles vão ser IPs completamente novos. Então é isso me deixa animado e explica essa falta de exclusivo que a Microsoft historicamente teve, né, desde 2008, 2009, que a Microsoft não lança um exclusivo novo aí. Então tá meio que explicado que eles agora estão lançando 15 coisas diferentes. É, Então isso é legal. então eu É, espero que e eu espero que. surpreenda. Não, eu espero que surpreenda e espero que sejam jogos variados, não sejam 15 FPS. Sim, É. exatamente. Porque, o que eu não duvido em Não, se tratando uma de coisa que. Microsoft. Não, não, uma coisa que você vai Se for um gostar, FPS de senhor. ação, um de terror, um de RPG, aí Exatamente, é um tudo bem. TPS, exatamente, é um TPS de terror. Bem a cara deles, bem a cara. Mas Ah, mas uma coisa eu que vocês fiquei vão. assim, não mostrou, não falou nada, mas eu fiquei feliz da Remedy mostrar que tá fazendo um jogo. Aquele Ah, Quantum é, Break lá. esperança de Alan Wake 2, né? Sei lá, É, né? isso. Eu espero que junto com esse Quantum Break venha um Alan Wake 2, alguma coisa assim. É, então, os caras investem em alguma coisa que não seja FPS. Ah, uma coisa que vocês nostálgicos aí vão gostar de saber, que eu acabei de ler também, que eles confirmaram que a Rare vai trazer um dos IPs históricos pra nova geração, e eles vão mostrar esse IP histórico na E3. A especulação é Killer Instinct, né? Tomara, né? Mas eles já confirmaram que a Rare vai estar lá e vai trazer um IP histórico pro One. Então, um desses IPs aí dos 15 vai ser esse jogo da Rare. Então, eles devem ter olhado Mortal Kombat e falou assim: a gente faz também, vambora. E se realmente for o Killer Instinct, eu acho que vai ser uma decisão acertada e tardia deles, né? Porque a galera já tá pedindo isso há muito tempo. Nossa, a galera tá pedindo isso desde a geração do Play 2. Eu quero ver sangue nessa E3, quero ver a briga entre os dois. Assim. Então, cara, só finalizando aí, eu concordo com o Cetista, com que ele fala que a Microsoft usou esse. Foi esperta ao fazer a conferência próxima à E3, entendeu? Eles vão lançar toneladas de jogos, eles mesmos usaram essa palavra, toneladas de jogos na E3. E eu tenho, assim, a E3 tá ficando cada vez pior, não sei o que vocês acham, entendeu? Pra mim a E3 tá ficando cada vez pior. Altos e baixos, né, cara? A E3 já foi boa, aí ficou pior, aí voltou a ser boa. Agora que vai ter briga, eu espero ver muito sangue rolando nessa E3, entre as duas maiores aí lançando a nova geração, espero que ela volte a ficar muito legal. Eu acho que a Microsoft, assim, a galera sempre fala que, quem ganhou a E3? Eu acho que a Microsoft vai se sair melhor nessa E3, até pela quantidade de jogos que ela tem pra apresentar. Não sei se a Sony também vai bater de frente, entendeu? Mas eu vi a Sony um pouco desesperada na apresentação dela pra falar, a gente tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Não sei se eles têm muito mais de novidade pra apresentar. Não, cara, não sei. Eu parei e pensei nisso agora também, assim. Mas eu tô achando que a Sony tá... Agora a Microsoft se focou bastante na plataforma. Mas acho que a Sony simplificou muito as coisas. Não sei o que eles vão falar de games. Sinceramente, fiquei até bem curioso pra E3 agora. Tô curioso pra ver esse embate, assim. Porque eu acho que a Sony, na escolha de plataforma dela, ela simplificou bastante as coisas, né? Então eu acho que pelo que eu tô vendo aí, ela tem a plataforma mais simples e flexível das três, e que na minha opinião isso propicia você fazer games. Agora realmente ela não falou muita coisa não. Tô bem curioso pra E3, o que que vai acontecer. Eu quero ver esse monte de jogo aí que a Microsoft prometeu, se também não vão ser, como eu já falei antes, vai ser um monte de FPS ou um monte de jogo de live arcade também. Duvido que seja. Eu espero que a E3 seja só jogo, cara. Porque eles já mostraram tudo que os consoles têm pra mostrar. Agora mostra só jogo, pô, né, E3. Eu acho que eles devem revelar preço, né? Uhum. As coisas, pacotes, é importante. Preço, data de lançamento. Não, aí tudo bem, então. Mas eu tô falando grosso assim, tem que ser só jogo, cara. Uhum. Eu sei que eu vou comprar os dois, eu apenas quero saber qual que eu vou comprar primeiro. Exatamente. Não, outra... Eu vou ter que comprar, não tem como. Outra notícia legal aqui, o Xbox One vai permitir a gente ter 1.000 amigos na Xbox Live. Todo mundo reclamava do limite de 100, agora vai ser até 1.000. E você pode usar o gamertag, o nome real, e você vai poder conversar com o seu amigo que tem o Xbox. Então, se eu tiver o Xbox e o Paulo tiver o One, por exemplo, e a gente tiver online ao mesmo tempo, eu vou poder conversar com ele mesmo ele estando no One e eu no Xbox 360. Cara, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu quero ver aqui, ver o que vocês quatro acham. A gente tá no ano de 2013, onde um aparelhinho celular de sei lá, de 20 centímetros, menos de 20 centímetros, de 10, 12, 15 centímetros, carrega 64, 128, 256 gigas, e uma porcaria de uma lista de amigos só cabe em 1.000 amigos. Tá bom, quem tem mais de 1.000 amigos? Mas por que que tem um limite de amigos numa lista, cara? Pois é, cara. Acho que usa banda, né? Bati, velho. Não usa banda. Não usa banda, cara. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, cara. Assim, entendo um pouquinho de banco de dados. É um relacionamento. E essa pessoa tem essa pessoa, ponto final, cara. Não tem o que gastar de banda, não tem o que gastar de recurso de memória. É um índice, cara. Sim, exato. Isso é ridículo, é ridículo. Eu sinceramente não vejo, tipo assim, nunca bati nesse limite de 100. Mas também eu acho que o fato de existir um limite de 100 é bem ridículo. Pode existir um limite de 1.000, porque alguma empresa limitar, né? Porque vai ter sempre algum sem noção que vai ter 300 milhões de amigos ao mesmo tempo e vai reclamar que, sei lá, por um motivo ou outro, pode demorar um pouquinho mais pra atualizar a lista de amigos no console dele. Mas o limite de 100 realmente é muito pouco. Pode ser uma pessoa extremamente popular, né? Vai que o Justin Bieber resolve comprar um Xbox. Exatamente. Essa criançada chata vai tudo querer adicionar ele. Então, a gente teve também a Activision apresentando comentando, foi assim, a conferência terminou com parecia que era um exclusivo do Xbox novo, né? Cara. O Call of Duty Ghost. É muito ridículo. Porque eles deram, sei lá, 20 minutos da conferência foi falando desse jogo. O que vocês acham do jogo? O que vocês acham dessa atitude? Cara, não tem eles. Assim, não tem conferência da Microsoft se é Call of Duty, né, cara? É o que vende console pra jogar na live, cara. Vai deixar de ser linear quase nos trilhos? Não. Então, não. Bom. Só vou ver pela beleza. Vai ter um cachorrinho dessa vez, cara. Alguma cachorrinho coisa vai morrer? Porque se morrer, eu vou ficar puto com o jogo. Se morrer, eu vou ficar puto também. O Paulo se foi. Se o jogo tem um cachorro, eu deixo ele em casa, assim. Não, fica aí. Não vai pro combate, não. O cachorro tava com o bagulho lá de armadura, cara. Tá com as paradas lá de couro envolvendo ele. Mas o Paulo... Cara, não... Fala. Pode falar. Não, é que, tipo assim, eu brinco, eu chamo a... Eu fiz a brincadeira até antes de começar a conferência, que ia falar, olha, eles vão falar do novo Call of Duty Subscription Service, quer dizer, Xbox Live 2.0, né? Que uma vez a Activision fez uma pesquisa e falou que acho que quase 70% das pessoas que assinavam Live Gold assinavam por conta de Call of Duty, que a Microsoft devia repassar pra eles uma parte da anuidade, né? O valor da anuidade. Então eu acho assim, cara, pro jogador de Call of Duty, o Xbox é a plataforma de escolha, mesmo ele não sendo um exclusivo. Então é uma relação que tem sido negócio, acho que, pras duas coisas. Não estranho, não, mas também cai naquele escopo, né? Eu olho assim e falo, não preciso ter um Xbox pra jogar Call of Duty. Preciso ter um Xbox pra jogar Halo. Não vejo como. Mas, eu lembro de logar assim, é engraçado, você vê a sua lista de amigos, todo mundo jogando Call of Duty. Realmente. Ninguém joga outra coisa aqui, cara. Agora eu te pergunto, por que a grande maioria escolhe. A grande maioria que joga Call of Duty escolhe a live? Quando, por exemplo, a grande maioria que joga Battlefield escolhe a PSN. Porque, assim, o maior número de jogadores na rede da EA é do PS3, em segundo o PC, e em terceiro o Xbox. Por que a galera de Call of Duty prefere Xbox? E vocês sabem me dizer? Não entendo por quê. É porque o despeso é infinito até aí, cara. É tipo assim, esse cara joga Call of Duty, ele joga no Xbox, então vou jogar aqui no PS3 o meu Battlefield aqui. Cara, eu não entendo. Os dois jogos são... Sei lá. Mas sabe o que eu acho? Não sei. Tem uma hora que enjoa, cara. Chuta militar, tem uma hora que dá no saco, cara. Eu tenho uma suposição. Aquele Medal of Honor Warfighter, eu joguei o demo. Eu achei a coisa... Só no demo eu já vi assim, que merda de pela. Vontade de voltar o Medal of Honor do PS1, né, cara? Cara, eu vou te falar que eu gosto... Assim, o meu último jogo de FPS que eu joguei, assim, de verdade mesmo, assim, de passar horas, de virar noite jogando, foi CS no computador há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Cara, eu não tenho problema do jogo ser um FPS militar, eu tenho problema de ser Call of Duty e Battlefield. Mas, chega, cara. Mas então, cara, eu tô jogando agora o Metro Last Light. Que jogo maravilhoso, a narrativa é foda, a imersão no jogo, no cenário. O jogo tem parte de stealth, de tiroteio, de survival horror. E é incrível como é que um jogo que se passa a maior parte do tempo num túnel de metrô consegue ser menos linear que a porra do Call of Duty. Tipo, o túnel do metrô é literalmente nos trilhos, né? É linear. Tá, tipo... É um túnel, mas você tem área de exploração que o Call of Duty não te deixa, cara. Ai, essa foi boa. O jogo é mil vezes mais variado, qualquer chute militar por aí, cara. Cara, eu não sei onde você pegou essa informação de que mais gente joga Battlefield na PS3, eu nunca li isso em lugar nenhum. Sim. Mas... Se você, assim, porque eu jogo muito Battlefield. É o que eu deixa eu só concluir o raciocínio que você vai entender. Meu último jogo foi CS, entendeu? E eu comecei a jogar Battlefield porque uma galera do... Inclusive eu comprei o meu... Eu tinha só Xbox, eu comprei o PS3 por causa do Battlefield. Porque a galera toda do trabalho jogava Battlefield. E cara, assim, o Paulo provavelmente tá falando do modo campanha. Cara, o modo online do Battlefield... Acredite, eu era um jogador que, quando eu comecei a jogar Battlefield, eu morria 30 em cada 10 vezes, entendeu? Eu nunca fui um bom jogador de FPS em controle, até hoje eu continuo não sendo. Só que o Battlefield vai além, muito além do FPS, você tá entendendo? O Battlefield tu pega tanque, tu pega helicóptero, avião, e é bom, assim, é gostoso de tu jogar, porque a parada te exige, entendeu? Não é aquilo de tu chegar, dar tiro e acabou. entendeu? Não, eu sei. Eu joguei bastante Battlefield também, tanto no PC quanto no console. Eu não sei mas se eu tô velho. eu não sei se eu tô velho hoje em dia, mas hoje em dia eu não jogo mais jogo pela competitividade dele, pra ficar tipo um paintball da vida, né? Que é divertido com os amigos e tudo mais, eu admito. Mas hoje em dia eu quero jogar um jogo que, porra, vai, me conta uma historinha maneira, vai. Sim. Me deixa imerso naquele mundinho durante algumas horas e... Então um jogo bom pra mim hoje em dia é BioShock Infinite. Aê, não... porra, BioShock Infinite é do caralho. Eu não consigo mais jogar... Eu não consigo mais jogar um jogo só pelo tiroteio dele assim, não. Sei lá, é velhice minha, eu admito. Jogo online, cara, pra mim hoje em dia se resume a jogo de luta, sei lá. Street Fighter, Mortal Kombat, aí tudo bem. Ou então co-op de alguma coisa, mas muito, sei lá, limitada. Mas sabe o que eu acho, cara, desse lance? Mas eu admito, eu não gosto de gente, esse é o meu problema. Então, mas é curiosa essa informação também de Battlefield ser mais jogado na PSN. Mas eu tenho uma teoria pra isso também, a teoria da conspiração. Será que é porque... Não é o Battlefield que funciona crossplay com PC também, na PSN? Não. Call of Duty. Não, nenhum nem outro. O que acontece é o seguinte, o que eu acho, assim, o Xbox é um console que é muito americano, né? Então, nos Estados Unidos, ele tem bem mais do que PlayStation 3. Já na Europa, a história é diferente. E eu acho o Call of Duty um jogo extremamente mais americanizado. Não que o FPS de guerra é todo americanizado, mas eu acho o Call of Duty uma coisa bem mais American, assim. Então, eu acho que o grosso dos jogadores estão lá, né? Do Call of Duty. É uma coisa que é dos americanos para os americanos, assim. Battlefield é uma coisa um pouquinho mais equilibrada, apesar de eu não ter mais saco pra nenhum dos dois também. Eu acho esse lance de FPS de guerra, cara, é o mesmo papinho, esse lance de locked and loaded, sabe? A última coisa que eu joguei muito online, cara, foi Dark Souls, pra tu ver, né, cara? Uma coisa completamente... Eu admito que eu ainda sou maravilhado com poderio gráfico, tiros, explosões, então... Às vezes se eu pegar um Call of Duty, eu jogo modo campanha, boto no mais alto volume do home theater, deixo os vizinhos aterrorizados, e depois que eu enjoei no modo campanha, eu vou lá e vendo o jogo. Então, eu não fico no multiplayer, não tenho saco. Então, tô agora tentando pegar o Black Ops 2 e a merda na baixa de preço. Eu só quero pegar, jogar o modo campanha e passar pra frente. Entendi. Então, essa, só completando aí, essa informação que eu te passei, cara, da estatística de jogadores, tem um site BF3 Stats que diz quanto o cara matou, quanto o cara morreu, quanto o cara fez isso, daquilo. E lá tem uma lista de jogadores que diz, no ano de 2012, foram mais de 4 milhões do PS3, aí inverte aí, eu acabei citando errado, quase 4 milhões do Xbox 360 e um pouquinho mais de 3 milhões do PC. Só pra... Tá tão longe assim. Então, tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado, não é absurdamente. Porque isso, pra mim, ia ser muito estranho. Achar que tem essa mudança clara aí Battlefield ser mais PS3 e tal. É que, tipo assim, essa sensação eu sempre tive desde o princípio. O jogador de Xbox é um jogador de FPS. O jogador de PlayStation 3 é um jogador com um perfil mais variado. Tem FPS também, mas tem jogador de outros estilos de jogo, né? Então, eu acho que é por aí, mais ou menos. Porque no início... Hoje em dia não tá tanta diferença de crepante assim. Mas é que no início a live funcionava muito melhor, por causa de chat e tudo mais. O pessoal preferia live mesmo pagando. Eu acho que é porque o controle do Xbox tem um gatilho maravilhoso em comparação do Play 3, né? Talvez... FPS é melhor. Vamos ver se o PS4 resolve esse problema. Eu convido o PS4, parece que resolveram. Dessa vez não tem mais o botão tosco, não. O botão do PS3, toda vez que eu tô jogando aqui, pra variar um pouco o Battlefield, que é o jogo que tem me consumido nos últimos tempos, até agora eu tô jogando menos. Mas assim, sei lá, eu largo o controle, vou beber uma água, tá no jogo, aciona o botão o L2 R2 e joga granada. Eu sempre perco minhas granadas assim. Porque você botou em cima de alguma coisa sem querer, né? Exatamente. Aí fechando aí com o Call of Duty, perguntar a vocês se vocês viram a engenharia. Assim, eu tô maravilhado, eu tô literalmente de pau duro com a porra da engine da Activision, cara. Vocês viram o vídeo? Vocês viram a engine que eles estão usando? Eu vi. Bonito. Acho que vai ser o padrão, assim, da nova geração. Tudo que a gente vai ver vai ser mais ou menos por ali mesmo. Tipo, bordas arredondadas. Finalmente! Eu não quero mais enxergar o polígono, desgraçado! Cara, acho que é o assim, teve muita coisa aqui que foi na apresentação que é assim, ah, beleza, é exatamente o que todo mundo tava esperando. E eu não, assim, o que me surpreendeu foi que a Activision tava fazendo uma engine nova pros jogos, que eu achei que eles iam continuar fazendo na engine velha e tal, mas eles resolveram fazer. A engine do Modern Warfare já envelheceu. Nossa, já tava na hora, né, cara? A única vantagem dela é que ela é levíssima, ela roda 60 por 4 por segundo, uma boa, assim. O que é bom que eles estão fazendo uma engine nova e ficou mais bonito mesmo. Eu ficaria mais animado não com a beleza, porque, tipo, pra mim, puta, eu jogo Bioshock Infinite e, caralho, aquilo pra mim já é mostra que arte é muito mais importante do que você ter 8GB de fala na porra. Cara, o Far Cry 3 mesmo já é um FPS, assim, o mesmo estilo lá, que é muito mais bonito o cenário, entendeu? Uhum. Muito mais vivo. Sim. Então eu ficaria mais animado em relação à nova engine do jeito que ele falou que os mapas agora de multiplayer são dinâmicos, né? Então ele tem terremoto, tem maremoto, tem alguns pontos do cenário que podem ser ativados pelo jogador. Então tem tipo um monte de tronco em cima de uma colina. O jogador pode fazer uma armadilha para os caras que estão chegando embaixo. Esse tipo de coisa, assim, que muda ao longo. Então é a engine nova que permite que tenha processamento suficiente para poder fazer esse tipo de coisa de mapa dinâmico. E o que eu acho legal, né, pra mim uma engine tem que servir primeiramente a funcionalidade e depois a beleza do negócio, que eu acho eu troco todo esse visual fodão por um negócio com inteligência artificial melhor. Concordo. Com mais opções, com ambiente mais aberto, tipo, de todos os jogos anunciados até agora pra nova geração, o que eu mais sei que eu vou babar litros em cima é o jogo da CD Projekt, do Cyberpunk 2070. Não, é 2077? Ué, é 2070, né? Não me lembro agora. É o Cyberpunk novo deles lá. E pra quem não sabe, é a galera que faz o The Witcher, né? E, cara, se eu ver um RPG Cyberpunk feito por aqueles caras com o mesmo cuidado que eles fazem no The Witcher, eu vou babar litros em cima, ainda mais sendo nova geração. Imagina. Nossa. Como é que não vai ser, cara? Uhum. Ah, então, mas sobre esse lance, tipo assim, eu acho que todas as engines que o mercado vai oferecer aí, cara, nada, tipo assim, acho que todo mundo vai oferecer mais ou menos a mesma coisa. É. As plataformas estão muito parecidas. Eu não... Vai ter espaço pra mais elementos, vai ter gráficos mais bonitos. Vou falar de... A única que eu acho, assim, que pode fazer um negócio um pouquinho diferente, tirar um pouquinho mais, pode ser a Naughty Dog, cara. A Naughty Dog eu acho eles, assim, um pouquinho acima. Mas também é exclusivo. Então, exclusivo, sei lá, é um lance que não... Exclusivo é exclusivo, cara. Eles sempre conseguem tirar um pouquinho mais do hardware porque só trabalham com ele. A Naughty Dog é a única empresa que eu aceito fazer jogo linear porque eles sabem como contar uma história muito bem contada, cara. Uhum. Ele sabe como usar Infinite, para... cara. Bioshock Infinite. Também, né? A Irrational botar... também. Pois é, mas é que Bioshock... Ele é linear, mas nem tanto. É agora, menos tipo, linear, exato. Você pega um Uncharted da vida, que eu amo Uncharted, é divertidíssimo, e é uma história muito legal, e ele é mega linear, só que eles sabem fazer isso. Muito bem. Espetacular. Você quer repetir a mesma coisa 500 vezes, cara, é sempre legal. Né? A gente vai ter agora aí o Last of Us, que não é de PS4, mas tá bem cotado, e pra mim tá cotadíssimo. Eu não vi o jogo. É de PS4, mas é quase, tão bonito que tá. É quase. É franquia nova, né? Isso que é legal, é franquia nova. Franquia nova começando no final da geração, tem tudo pra próxima geração, eles estuprarem o console, o PS4, fazendo um jogo, assim, fuderoso, a continuação dele fuderoso. Eles já inclusive, já registraram lá o nome Last of Us 2 e 3, né? Então, eu queria muito que saísse, sei lá, pelo menos uma versão PS4, que provavelmente o console que eu vou comprar no próximo vai ser o PS4 mesmo, cara. Deve ser uma versão HD. Tomara. Olha, eu não sei como é que vai ser a Microsoft aqui no Brasil, mas a Sony já falou que o PS4 sai lá fora e sai aqui ao mesmo tempo. Pois é, a importado, Microsoft, hein? Anunciou hoje também que, não entenda isso como quiser, mas que o Xbox One vai ser lançamento mundial entre novembro e dezembro. Lançamento mundial, entenda isso como você quiser. Tudo bem. Não, mas o PS3 é fabricado no Brasil a 1099. 2019. O PS4 vai vir importado primeiramente, e aí depois eles vão provavelmente trazer a manufatura dele pra cá. Importado ou não, se você achar com facilidade nas lojas normais e não ter que ir pro Paraguai trazer uma balsa, tá ótimo. Ah, tá ótimo mesmo. Nada, cara. Tá ótimo nada, porque importado o preço é ridiculamente maior do que fabricado no Brasil. O Wii U ele não tá tão absurdo assim hoje em mas dia. Por tá? Quanto tá o Wii U? Eu não sei. Eu sei de uma loja que tá 1.100 o modelo preto lá. Uhum. Né? E eu espero que até o fim do ano esteja R$500 essa merda. Só assim que eu compro essa porra. Eu não lembro por quanto um amigo lá meu comprou, mas deve ter. Acho que foi 1.000 no máximo. Quer comprar? Vocês querem comprar o meu? 800 pratas. Tô vendendo. Eu também tô vendendo o meu, hein, galera? Oh, não, compro o meu. Aí os cara mostram o Metroid Old School na E3, pronto. Vai todo mundo, compra de novo. Se mostrar o Star Fox, eu compro na hora do Antônio aí. Aí eu já não vendo, né, cara? Eu vendo. Se chegar aqui a 1.500, eu compro. Agora não pode chegar a 7 mil reais, que nem chegou o PS3, né, cara? Cara, 7 mil não chega, mas eu tô chutando aqui a bola que vai chegar a mais de 2. Eu também, 2.400, 2.500. Chegar mais, cara. Dois, por volta de 2.500 mil. É, a Sony tá me complicando a vida. Pois é. E acabou que a gente pulou na parte lá de entretenimento. Parece que vai ser uma série, né, de Halo, que vai ser escrita pelo Spielberg. Legal, hein? Halo é foda, com Spielberg por trás. Achei maneiro, até. Com Spielberg por trás tem tudo pra dar certo, tudo pra ficar bom, né? É, não sei. Eu acho Spielberg ripado, mas eu acho que a ideia de ter uma série de TV, e o que me interessou mais sobre essa série de TV não foi tanto a série de TV em si, mas as funcionalidades de interatividade que vai ter com o Xbox, né? De novo, eu acho que o que importa nisso tudo é as funcionalidades que o console permite fazer. Eu fiquei muito animado com duas coisas, isso que o Paulo falou já, o Quantum Break da Remedy. Eles fizeram Alan Wake. O Alan Wake teve boas vendas, ele se pagou, ele se justificou, mas não foi um estouro, um sucesso absurdo. Então, o que eles fizeram com a Remedy? Viram que eles sabem escrever bons roteiros e aí, com isso, eles pegaram o time e passaram para um tipo de conteúdo interativo, que eles chamam de novela interativa com elementos de gameplay. O que eu acho uma boa ideia, porque eles estão pegando as forças de cada desenvolvedor, e aí que eu até comentei no Facebook hoje, que é para combater o Heavy Rain e o Beyond, né? Que basicamente é isso, eles vão combater pau a pau com isso. Mas eu acho legal exatamente isso, pegar um dev que tem uma força específica e dar a tecnologia pra ele fazer o que ele quiser com aquilo, cara. Entendi. Mas realmente esse jogo vai ser assim, então, né? Vai ser tipo Heavy Rain da vida. Não, a ideia é essa, é montar um jogo, mas eles estão... Do jeito que eles falaram do Quantum Break, que vai ser interativa, vai ser uma história interativa, porém vai ter elementos pesados de gameplay também. Não vai ser que nem o Heavy Rain, que é Quick Time Event, tá ligado? Ainda bem. Eles vão colocar uns gameplay legal. Então é a evolução da ideia do Heavy Rain, né? Que eu acho também que o Beyond vai desenvolver mais em cima disso. Não tô falando que o Quantum Break vai ser melhor que o Beyond, porque eu nem sei. Nenhum dos dois saiu assim. Ainda, né, cara? Nenhum dos dois saiu e eu nem sei tanto dos dois pra poder falar sobre nenhum dos dois, mas que eles vão combater no mesmo nível, assim, é legal. E eu acho que a Remedy, ela se provou com o Alan Wake que ela sabe contar história, né? Então. Eu acho que... Cara, a Remedy tinha feito o Max Payne antes, não tinha? Cara, o Max Payne... Não, cara. A gente tem que dar uma moral pra eles, né? Os caras são foda. Eles são vikings. O pessoal que fez Max Payne e fez Alan Wake, cara. Tipo, eu já fiquei no hype pro jogo. O Lula tava comentando que pra gente jogar, pra vender jogos usados, comprar jogos usados, a gente ia ter que pagar $60 pra um tipo de online pass. Eu não escutei falar sobre isso, não tô sabendo de nada. O que eu li, eu não sei o que você te instalou. O que eu li até agora é que é assim, o jogo, ele só vai rodar do HD. Então você tem que instalar o jogo e o console precisa estar online pra vincular o jogo à sua conta. Certo? Certo. Aí o disco vai ficar inútil, é isso? Aí o disco fica inútil. Você pode pegar o seu vizinho, o seu camaradão, falar assim, presta o disco aí pra mim, né? Aí você empresta o disco pra ele. Aí ele vai pôr no Xbox One dele. Ele coloca o disco, instala o jogo, e pra vincular o jogo à conta dele, ele paga mais $60 pelo empréstimo. $60 é sacanagem. É melhor ele comprar um jogo novo. O pessoal fala que é o preço de um jogo novo. O preço de um jogo novo atualmente é qual? $60. Então, não, mas ele abaixa oficialmente depois de 2 meses. Esse é o negócio. É isso que eu tô falando. O preço de lista dele abaixa. Aí o preço da FIA abaixa junto, entendeu? Então, cara, ainda assim. Você vai pagar $40. Sim, aí, sim, é uma bosta, mas eu tô falando, não é $60 por um ano, é isso que eu tô querendo dizer. É $60 enquanto valer $60. Então estamos bloqueando a venda de jogos usados. Você pode vender o seu disco. Só que o cara que comprava. Só que você um jogo paga. Novo. Só que você paga o jogo de novo. Simples assim. Já bem, legais. Mas tem uma contrapartida disso. E ó, eu não tô defendendo, eu só quero que a gente fale todas as informações pra gente ver se isso é uma bosta 100% ou 150%. Porque falando só isso é uma bosta 150%. Agora eu vou tentar diminuir a bosta pra 120%, porque continua sendo uma merda. É, eles falaram que eles vão, e eles não falaram sobre isso hoje, provavelmente vai falar na E3. Mas é, eles vão fazer um esquema online que você pode vender a sua. Eu vi isso daí. É como se fosse um programa. Aí você vende o seu código do seu jogo pra outra pessoa. E você vende isso online. E aí eu não sei se isso é. Porque eles vão acabar com os Microsoft Points, né? Vai ser dinheiro real agora. Então, eu não sei. Tipo, sei lá, eu tô com o BioShock Infinite. Aí eu joguei, terminei, aí eu quero passar pro Lula. Aí eu, sei lá, cobro $45 dele. E aí, online, eu passo a licença do meu jogo pra ele. E você não joga mais? E eu não jogo mais. Não, claro, porque eu vendi no jogo, é uma venda. Pô, beleza, mas, porra, pra mim não faz sentido, cara. O cara vai ter que comprar o teu jogo e comprar a licença de novamente do jogo, entendeu? Não, cara, ele compra só a licença. Aí eu acho uma babaquice vender disco se for assim, então, cara. Cara, na realidade, assim, eles não estão proibindo você de vender, mas eles estão meio que inviabilizando você vender. É, então fica inviável você vender o jogo. É. Então, a parada, assim, o que eu vi num quadro até, é que vai ter um lance de sistema de fidelidade também. Você compra mais jogo, eles vão pegar mais jogos de você. Você não precisa necessariamente vender para uma pessoa. O sistema vai absorver essa licença para poder repassar para uma pessoa. Você não vai ter esse trampo. Tá? Agora, na boa, cara. Meu, os caras vão forçar mesmo o bloqueio de jogos. Né? O PlayStation. Não vamos também achar que, olha, a Sony é boazinha. Porque a Sony tem a patente registrada para fazer isso aí. E a Sony comentou: olha, tem o recurso no console para tal. E mesmo que não tivesse, isso é uma coisa que pode ser implementada via atualização. Tá? Eu acho assim. As publishers vão tentar, porque a Sony falou, ó, no caso, se a publisher quiser, ela pode fazer. Então, Activisions e EAs da vida podem implementar isso daí no PlayStation 4. Eu acho que é o mercado que vai dizer. O mercado que vai dizer. Agora, real, os caras vão bloquear jogo usado nessa geração. Eles vão inviabilizar o mercado de usado. É isso que eles querem. Eu sou bem. Então, eles vão começar a perder dinheiro. Saiba exatamente o que você quer comprar, porque tu não vai mais se desfazer dele. Exatamente. Antes de você pagar $60 no jogo de console no lançamento e 40 no Steam, cara, eu tô. Né? Pô, então, já que eu não vou revender mesmo, se é inviável revender. Ou pago uma assinatura tipo a Plus, eu vou comprar o jogo por subscrição, por assinatura. Porque aí a hora que eu não quiser, beleza, eu pago um preço menor, mas eu pago uma assinatura. Fico vinculado. Eu acho, pelo menos pra mim, a gente não viu todo o modelo de negócio da Microsoft. Mas eu vejo, pra mim, algo como mais vantajoso. Sem contar uma coisa, você fala assim, eu quero vender o jogo. Mas aí o pessoal esqueceu que tem a pancada de DLC que você comprou. E aí, como é que faz? Aí você não se desfaz mais do jogo. Tem um monte de dúvida ainda que eles precisam resolver na E3, cara. Até agora tá saindo coisa nova aqui nos sites. Eu tô entrando nos sites aqui, cara, toda hora tem um post novo falando de uma coisa nova. O HD, por exemplo, ele não vai ser retirável. Você vai poder usar storage externo pelo USB, então se você quiser aumentar pra 1 TB, você pode. Tem um monte de dúvidas assim. O HD não ser retirável é meio também. Aí teu console quebra, tu quer levar teu HD pra um novo, aí não dá. Mas aí a parada é o seguinte: o seu console quebra, mas tá tudo na nuvem. Por isso que você tá vinculado ao seu. O teu perfil é tudo na nuvem, todos os seus jogos. Exatamente. E quando você compra um jogo, ou conteúdo por DLC que seja, você baixa a licença pra utilizar aquilo. Se chegar um console novo, você pega o seu perfil, pega suas licenças e baixa tudo de novo. Então isso acho que não tem. A nuvem da PSN, o console se liga no meio da noite pra atualizar, que nem um fantasma, né, cara? Exatamente. O ponto é, tem muita dúvida. Não, mas o que eu acho legal de saber que eles vão aceitar HD externo é que pelo menos você vai poder escolher o HD. Você não vai ser obrigado a pagar 3 vezes o que você paga por gigabyte por ser um HD da Microsoft. Ah, como é hoje. Então, porque a Sony deixa você pôr qualquer HD. O Wii U você pode enfiar qualquer HD USB. O Xbox 360 não. Até pode, mas usa só 16 GB. É, então. Não é muito útil. Não é nem 16. É, cara, é ridículo. É ridículo. É pra... E outra coisa, a maioria do. Boa parte dos jogos que fazem uso do HD mesmo nem identificam esses pendrives externos como HD. Então, se você não tiver um pendrive externo, você não consegue jogar, por exemplo, co-op no Halo, você não consegue fazer replay no Forza, você não consegue fazer uma série de limitações nos jogos se você não tá usando HD mesmo de verdade da Microsoft, você tá usando um paliativo só. Só serve pra você salvar algum conteúdo e fazer save. Então, a real, tem que ter HD, cara. Liberando de comprar um HD externo, já fico feliz nesse sentido, né? Mas o lance dos jogos usados bloqueados é atético. Assim, eu tava até achando estranho, até comentei com o general semana retrasada, eu tava achando estranho o lance da EA cancelar, acabar com o Online Pass dela. Tava cheirando mal porque os caras vira e mexe falavam em vamos ter que combater revenda de jogos usados, vamos ter que combater revenda de jogos usados. Aí do nada os caras chegam e anunciam, agora a gente não tem mais Online Pass. Tá? Foi aquele buquê de flores antes do tapa, né, cara? Aquele buquê de flores de rosas com espinho, cheio de espinho. É. Foi basicamente isso. Eu acho que é um tiro no pé, cara. Eu acho que essa história de tu vender o jogo e o cara tem que comprar valor do jogo, como é que eles vão, qual o valor que eles vão adotar como preço do jogo, porque hoje a gente tem diversas lojas diferentes que tratam preços diferentes, entendeu? O que eles vão adotar como o preço do jogo? Pois é, então, sabe o que determina o preço do jogo no mercado hoje, depois que ele é lançado? Uma coisa chamada lei da oferta e procura. Então, o que acontece? A lei da oferta e procura vai estar no controle deles. Olha que bacana. Pois é. Né? Que lindo isso. Então é fantástico, cara. Eu, sinceramente, desculpa, cara. Eles podem arrumar paliativo, isso aqui vai ser legal, não sei o quê. Mas o sonho de consumo deles é te cobrar $100 no jogo e você não revender ele pra ninguém. Você morrer com eles. Esse é o sonho de consumo dos caras. Esse é o ideal dos caras. Exatamente. Essa indústria mais lucrativa de entretenimento. Exatamente. É isso que eles querem, é isso que eles vão tentar. Se colar, colou. Se não colar, aí eles vão ver. Vai depender da gente esse negócio colar. Né? Uhum. Eu, sinceramente, torço que seja um náufrago violentíssimo. Uhum. Com proporções assim épicas, né? Que eu tô vendo essa fumaça faz tempo, cara. Eu tô vendo essa fumaça faz tempo, né? E falando, cara, não é possível. Onde a fumaça, fogo. Onde a fumaça, fogo. E agora tá aí. Porque, cara, eles não teriam dúvida de responder as coisas se fosse simples assim, né? Então, cara, eu acho lamentável. Muito lamentável que isso ocorra. Eu acho assim, eu vejo o Steam e falo assim, poxa, cara, tem uma forma de você fazer o cara não revender o jogo. Vende por um preço mais legal, o Steam não força você. Você pode comprar o jogo do PC na prateleira, mas é tão mais prático comprar por ele, né? Então cria formas melhores do cara consumir o jogo, mas não faz um negócio desse, cara. Penso com cedilha. Tá certo com esse, cara. Eu tenho essa mesma opinião que o Lula botou agora, cara. Eu acho que isso vai dar merda mais pra frente pra ele. E a Microsoft ia colocar o DRM em todos os jogos. Eles viram que deu merda com o SimCity. Eles viram que o PS4 não vai ter. E eu tenho certeza que eles cancelaram, mas eles não comentaram isso, não vão colocar ativo isso, porque eles viram que ia dar uma merda e uma merda muito rápido. O cara falou que não vai ter isso, só vai ter que estar conectado à internet pro de praxe, né? Atualização, essas coisas assim. Cara, não vai ter, eu duvido que esse assunto não volte à tona daqui a 1-2 anos. Provavelmente vai ser, se tiver, vai ser da escolha da fábrica. O estúdio que fez o jogo, aí o problema é deles, né, cara? Não. Se for ter, vai dar merda do cara. Não, eu ainda acho que não, cara. Eu acho que daqui a uns 2-3 anos, quando a Microsoft tiver uma base legal instalada do Xbox One, cara, eles vão voltar com esse assunto, eu tenho certeza. Eles só cortaram esse assunto agora porque eles iam ver que o PS4 ia vender a rodo e eles iam ficar muito pra trás. Eu tenho certeza que daqui a 2-3 anos, no máximo, chutando muito, assim, 4 anos, eles vão voltar com esse assunto do DRM em todos os jogos. Quando eles perceberem que só a Coreia está comprando Xbox, eles vão parar com essa merda. Tomara que eu esteja errado, entendeu? Tomara que eu esteja errado, tomara que isso não aconteça, mas eu tô bem reticente quanto a isso, porque, porra, tu viu que, imagina um caso que a PSN ficou fora um mês, se você vai ficar um mês sem jogar, você vai ter um peso de papel em casa. É. Entendeu? É, mas eu não acredito que isso aconteça com a rede da Microsoft, não. Até porque eles cobram $50 por mês de você, cara, pô. Por ano, quer dizer. Por ano, por ano, pelo amor de Deus. Tem uma grana bem legal pra bancar a estrutura. Mas, cara, eu acho que o que eu li é que a conexão precisa pra você fazer vincular o jogo na conta. Você precisa estar conectado. Depois você não precisa estar conectado, né? O que faz sentido pro bloqueio do jogo, né? Você vinculou naquela conta, ninguém mais vai conseguir usar aquele disco sem pagar a taxa. Então, é o sistema de segurança deles. Agora, que bizarro. Cada jogo, então, vai ter um ID único, né? Sim, cada jogo tem um ID único. Na realidade, cada jogo já tem um ID único com um Blu-ray. É, os jogos. Tô falando, se quisesse implementar esse sistema no PlayStation 3, eu acho que dá pra implementar, porque o Blu-ray já tem um ID único. Né? É. Então. Mas, cara, sei lá, vamos ver. Outra coisa que eu quero ver é se a PSN vai ser cobrada pra jogar online, ou se o que a Microsoft vai fazer pra justificar os $50 da Xbox Live. É, que é uma coisa que eu tô bem curioso pra ver, que eu não ando sentindo, e eles já falaram que vai continuar sendo pago. Tá, mas eu preciso ver o valor agregado, cara, nisso daí. É, eu também acho que já não vale mais a pena, cara, pagar. Não vale. E tem outras coisas muito ridículas, tipo, pô, cara, eu tenho Netflix em casa, eu queria colocar meu Xbox na outra TV, venceu a assinatura Gold, eu não posso acessar Netflix no Xbox se eu não for Gold. O negócio que eu acesso de graça no PC, no Play 3. Já tô pagando pelo Netflix, eu tenho que pagar pela Gold, cara. É absurdo. Eles cobram pra você ter direito a um conteúdo que você já paga, né? A Microsoft é mestra nisso, em cobrar pelo ar que você respira, cara. Eles dão um jeito de cobrar pelo ar que você respira. Você bobeou, né? Uhum. Então é aquilo, eu tenho o pé muito atrás por conta dessas coisas que eu vi nessa geração, né? Bom, acho que é isso, né, galera? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, só comentar o final da conferência, né, cara? É. Que ninguém sabia que foi o final da conferência aquilo lá. Não, o final da conferência, a conferência foi ridículo. Eu achei, que nem eu falei, eu achei que meu vídeo tinha travado e, porra, que houve? Cara, não tinha como. Acaba o trailer do Call of Duty Ghost, aí do nada aparece aquele X assim, o Thank you for coming, pô. Pera aí, acabou? Acabou mesmo? Não, esse é o fim. Se vale de alguma coisa, o cara se despediu antes de entrar o Call of Duty. O cara falou assim, ó, acabou, vamos botar agora o Call of Duty pra vocês ficarem felizes. Aí, pronto, acabou. Pô, ele nem queria avisasse isso, né, cara? Eu já desligava logo antes de falar do Call of Duty. Pois é, eu não tinha a mínima intenção de assistir o trailer do Call of Duty, né? Não, mas uma coisa que eu vou perguntar do Call of Duty, apesar do trailer. Vocês acham que esse Call of Duty não vai sair no 360 e no Play 3? Cara, talvez... Não, vai sair. Não, esse aí vai sair. Cara. Já então, confirmou, já. Então, cara, meu, tipo, sempre, sabe, não vejo... Só que pra mim vai sair uma versão porte. Pra mim eles não desenvolveram esse jogo pro PS3 e Xbox. Se eu for gastar dinheiro nesta merda, que seja bem gastado, então. Não, eu acho que ele não foi desenvolvido originalmente pro PS3 e pro Xbox. É o Call of Duty 3, lembra disso. Joguei no PlayStation 2 e joguei no Xbox 360. É, eu só joguei o Call of Duty 3 no PS2, tipo, meu rogol, cara, igualzinho. É. Igual não era não, que você via que as cutscenes lá eram mais bem feitas, é porque era gráfico do PlayStation 3, né? Do PlayStation 3 não, do Xbox 360. Uhum. É, então acho que é isso, né, galera? Quer deixar algum comentário final aí, Lula? Ah, ansioso pra E3, né? Vamos ver o que vai rolar na E3 aí, porque eu acho que aí vai esclarecer tudo. Aí a gente vem, grava outro cast e fala que a gente falou merda ou que a gente acertou. Beleza. Paulo, tem alguma coisa pra falar? Não, cara, apenas como eu vou falar de novo, eu quero ver sangue nessa E3, eu quero que eles me apresentem jogos, que é o que vai decidir quem que eu vou comprar primeiro, porque eu vou acabar comprando os dois mesmo, não adianta. Tipo, não dá pra eu ficar sem os exclusivos da Sony, também não dá pra ficar sem Halo no Xbox. Então, entendi. Apenas me seduzam, vá lá. Beleza. Cetista, vai estar esse ano na E3? Cara, infelizmente não. Eu ia ano passado de novo, mas ainda bem que eu não fui, porque foi uma bosta. Aí eu fiquei com um pé atrás pra esse ano. Mas eu não sei. Eu não sei se eu teria vontade de ir esse ano também. Acho que console novo é sempre festa, né? É, eu fui na E3 do lançamento do Wii U e é diferente quando você tá lá. Então, não sei, cara. Não, não tem Red, né? Não tem Red, né? É, não sei. Não tem GIF, né? Não tem os GIFs. Não tem GIFs. Não tem GIFs. Não tem GIFs. não tem os GIFs. Então, assim, eu acho que meu comentário é que esse ano é um ano muito legal para pessoas como nós, que gostamos de analisar, que a gente já conhece bastante todos os jogos, todos os consoles, todos os modelos de negócios de todas as empresas. A gente sabe o estado que a indústria está e a gente consegue ver mais friamente as coisas para tomar uma decisão de para onde a indústria está indo e a gente conversar sobre isso. Então, eu acho que esse ano vai ser bem interessante e eu também estou esperando bastante a E3 aí para ver o que rola, né? Eu estou esperançoso de que uma das grandes falhas, a maior falha da Microsoft nos últimos 3 anos aí foi não ter exclusivos, né? Então, espero que agora na E3 eles expliquem pra gente o porquê que eles falharam tanto nesses 3 últimos anos e tragam uma porrada de jogo pra justificar. Beleza. Todos esperando. General, algum comentário final? Pô, eu também só quero, cara, né, E3, só quero ver jogo, jogo e mais jogo. Também, que, como disseram os cientistas, a Microsoft tem que mostrar mais exclusivo. Eles já falaram que vão mostrar 8 jogos exclusivos, né, na E3, se eu não me engano. E seria muito bom, né, cara, ver ela dando a volta possível pra gente ter exclusivos fortes nas 3 empresas pra você ver qual console você vai querer, né? Beleza. Bom, eu só espero também, assim como vocês, que tragam jogos e ainda mais que não, esses exclusivos não sejam Kinect Sports 3, Central 4, Wii U 3 ou 4 vão, cara. Usher. Eu espero sinceramente que pelo menos metade dos jogos não sejam isso, porque senão esses exclusivos vão me desapontar demais. Então, beleza, agradecer a vocês aí, agradecer a galera aí, agradecer ao Paulo, ao Cetista, ao Lula, ao General Jota. Vou interromper aí, eu que agradeço, cara, o convite aí. Fazia tempo que eu não gravava um cast. Maneiro. E ô Cetista, faz o jabá aí dos caras, meu, do cabine, que o Cetista agora tá com vaga fixa aí, cara. Tá com estacionamento lá no cabine do tempo. Não, tamo lá no cabine agora. Começou com o pessoal que ouvia a Orion, eles se conheceram através da Orion, montaram um podcast. Aí a Orion se foi para campos mais esverdeados e eu me juntei com eles lá. Então é sobre filme. Agora a gente tá fazendo a parte de games aí, a gente tem debate, tem notícia. Vamos fazer um sobre o evento também, com certeza. Então, escuta a gente lá no Cabine do Tempo. Beleza. Paulo, faz o jabá aí também. Acessem godmodepodcast.com. Esta porcaria já existe há 3 anos. Já tem... Cara, eu parei de contar, mas a gente deve estar com mais de 200 podcasts já, entre temáticos e drops, que é só pra falar o que a gente tá jogando. E agora a gente começou o Off Mode, que a gente tá cansado de falar só sobre videogame, a gente quer falar sobre outras coisas. Então a gente pede sugestões dos ouvintes no nosso Twitter, que aí eles mandam, e cada bloco é uma sugestão diferente. Então vai ser sempre uma coisa variada e legal de se fazer, assim. Escutem lá, que... Bom, tirem a mãe do quarto, porque é muito impróprio. Impróprio demais. E é isso. Beleza, General, quer deixar algum jabá aí? Só do meu canal, né, se quiser acessar aí, mas eu já falo dele sempre, né? Então, GB Doutorados lá no YouTube, se vocês quiserem assistir. Projetos de jogos do início ao fim, só isso. Beleza. Só pra deixar um spoiler aí pra vocês, até pra dar uma ideia também pro Cetista e pro Paulo, que o Paulo tá com off-mode e o Cetista tá com um podcast já com temas mais abrangentes, mais espalhados, né? Não é nada fixo de videogame. A gente, eu, Big Dog, a gente tá, desde o primeiro podcast, a gente tá com a ideia de gravar alguns episódios também, meio com assuntos esporádicos. Nosso primeiro podcast fora do tópico de videogame que a gente vai gravar vai ser... Como esse é um assunto gigante e eu não tenho Twitter, Paulo, eu já segue aí a indicação pra vocês também fazerem, vai. É um assunto bem legal, um assunto maneiro, entendeu? Twitter é uma coisa até imbecil de fazer, cara, pô. Veio uma dúzia de cabeça, cara. Sabe por que a gente obriga o pessoal a usar Twitter? Porque é 140 caracteres, porque se a gente deixar... O pessoal não só dá sugestão, como elabora um mega texto em cima da parada, né? Se a gente quer. Não, beleza, eu entendo. É porque eu realmente não tenho Twitter. Se eu tiver que mandar um tema, eu vou ter que fazer o Twitter só pra mandar o tema lá pra você. Bom, quero agradecer a todos que nos aturaram até aqui e pedir para vocês curtirem nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/tavernagamer. Nossa fanpage no Google Play é só buscar lá por Taverna Gamer. E nosso e-mail é podcastdataverna@gmail.com. Deixe seus comentários nesses três canais, sugestão, que a opinião de vocês é muito importante para a gente melhorar cada vez mais o podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Você vai poder... Ô, cientista, você pode reparar... Só... O que você falou que você acha do Spielberg mesmo? Ele é ripado. Ele é completamente ripado. Ele é overhypado, isso que você quer dizer? Sim, ele é ripado, cara. Tá. Não, tudo bem, só isso. Não, Spielberg é ripado. Pode continuar. Visual por causa da porra do rei. Tá gravado pra gerações futuras. Assim. Não, Spielberg é ripado, cara. Completamente ripado.